descer da glória, chama viva que te dá a vitória. Não deixes apagar esta chama, não deixes acabar a lenha do teu altar. Dobra teus joelhos e começa a orar, que esta chama jamais se apagará. Entre os irmãos vejo anjos com tochas nas mãos, derramando por todo lugar chama viva pra quem veio buscar. Não deixes apagar esta chama, não deixes acabar a lenha do teu altar. Dobra teus joelhos e começa a orar, que esta chama jamais se apagará. Que esta chama jamais se apagará.